Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária 99.9 FM e Paulo Freire. Em abril deste ano, o governo do estado de Pernambuco decretou estado emergencial devido ao aumento dos casos da síndrome respiratória aguda grave em crianças. Até o anúncio do governo, foram registrados 1.675 casos de síndrome respiratória só em 2024, o que chamou atenção para a situação do sistema de saúde e a necessidade de medidas preventivas. No Saúde é o tema de hoje, vamos conversar sobre infecções respiratórias em crianças. Eu sou Isabel Baez, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre infecções respiratórias em crianças, vamos conversar com uma médica sanitarista, professora e pesquisadora do Centro de Ciências Médicas da UFPE e também vice-presidenta da AbrasA Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Bernadette Pérez. Bernadette, seja muito bem-vinda aqui ao Saúde é o Tema. Bom dia, Isabel. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um orgulho, um prazer enorme estar aqui na Rádio Paulo Freire, pelo respeito que eu tenho ao trabalho de vocês. Obrigada. Bernadette, o que é que caracteriza uma infecção respiratória? Então, a infecção respiratória, ela se dá, né, a grande preocupação, né, que a gente tem nesses períodos, né, que a gente chama de sazonalidade, são as infecções virais, né, por etiologia viral, né, mas também existem as infecções respiratórias bacterianas, né, são várias, né, várias características clínicas, né, de infecções diferentes, né, e de acometimento diferente a depender da idade da criança, né, a depender da gravidade, mas a gente tem visto muito comumente, entrando diretamente no tema que vocês querem discutir, que são as bronquites e bronquiolites, né, nas crianças, principalmente com a preocupação mais importante, que são as crianças menores, até um ano de idade, mas a gente sabe que até os 4, 5 anos, a gente tem que ficar, né, nesse estado, né, tem que ficar em alerta permanente, porque também nessas crianças até 4, 5 anos podem apresentar, né, sintomas graves da doença, né, com etiologias absolutamente diferentes, né. Então, as infecções respiratórias, elas se manifestam de formas diferentes, a depender da idade, a depender da etiopatogenia, né, a depender do estado nutricional da criança, a depender, né, de outras doenças e comorbidades que essas crianças têm. Crianças prematuras, né, tendem a apresentar quadros mais graves, baixo peso ao nascer, né, e tem todas as discussões sobre a vulnerabilidade, né, específica, alguns condicionantes da vida, né. Então, são, né, agravos que apresentam coriza, né, nas síndromes virais, muito frequentemente, coriza, que a gente chama hialina, né, clarinha, falta de ar, quadro febril, né, sonolência, o que a gente chama de astenia, né, prostração da criança, fica mais molinha, né, pode ter cansaço, né, com aí sim alguns sinais específicos relacionados, né, ao bronquiespasmo, né, também vai depender da idade da criança. Que aí, assim, é importante a gente ficar em alerta, né, nessa época, em toda a rede de saúde, mas para além da rede de saúde, também as famílias e as redes sociofamiliares, né, pensar, né, nessa possibilidade das doenças respiratórias. E a gente tem, principalmente, as infecções respiratórias virais, que você falou algumas, mas quais são as principais que a gente realmente tem que estar atento? Tanto em período de sazonalidade quanto no ano inteiro? Veja, é uma pergunta boa, Isabel, essa, porque assim, a gente tem na cabeça da gente, né, que as doenças respiratórias na infância acontecem no período aqui, né, em Pernambuco, né, ou, né, nos períodos de inverno, né, no sul-sudeste do país, aqui em Pernambuco, né, aqui no Nordeste. A região Norte também tem suas diferenças climáticas, mas aqui, né, nas épocas de chuva, né, de mudança de tempo. Então, a partir de maio começa até julho, agosto. Mas você falou muito bem, né, esses agravos acontecem um ano inteiro, né, com épocas de aumento, né, do número de casos, né, picos epidêmicos que a gente chama, e que neste momento, né, a gente tem circulante, né, fundamentalmente o vírus sincicial respiratório, o SARS-CoV-2, né, que parece que está esquecido, né, mas continua lá, tá certo, e o vírus da influenza, né, o H1N1, né. Então, assim, é importante a gente falar isso, porque no, até dezembro, iníciozinho de janeiro desse ano, né, os dados do governo federal foram mais de 100 mil crianças, né, registradas no sistema de informação da vigilância, no Infogripe, né, e que é, grande parte dessas crianças, né, uma letalidade altíssima foi a óbito, né. Então, assim, são dados alarmantes, né, com essa circulação, né, de vírus. Então, vírus sincicial respiratório, o vírus, o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, e o vírus da influenza têm sido frequentemente associados a esses quadros, né, que estão lotando as emergências, fundamentalmente aqui de Pernambuco. E quais são os primeiros sintomas dessas infecções que, se os pais ou nós mesmos notarmos, a gente precisa realmente procurar uma emergência e saber como é que a gente pode notar esses sintomas? Quais são? Então, varia muito da idade da criança, né? Mas é muito frequente, né, nariz entupido, tosse, falta de ar, né, cansaço, né, criança pequenininha, irritabilidade, ou astenia, fica molinha, prostração, quadro febril, né, associado com esses outros sintomas. Então, quando isso acontece, né, e principalmente nesse período, né, de aumento da circulação viral, o que a gente chama de doenças respiratórias já de transmissão comunitária, né, sem nenhum tipo de controle, né, com assim, uma aglomeração, né, em algumas famílias, e aí tem os determinantes, os condicionantes sociais, que também é importante a gente falar, né, de famílias concentradas, né, no mesmo ambiente, né, os condicionantes relacionados à pobreza, à aglomeração, a insegurança nutricional e alimentar, né, que nos deixam a gente mais alerta ainda para observar quando as crianças apresentam esses sintomas, né, a gente associar com o contexto onde elas vivem, né. Então, quando começa, quando essas situações perduram, é importante procurar, né, um serviço de saúde, importante destacar o papel da atenção primária à saúde, né, no diagnóstico precoce, né, na intervenção, né, para promoção, para prevenção e, fundamentalmente, vigilância para quebrar a cadeia de transmissão. Então, a gente conseguir fazer um controle, né, dessas doenças. A gente pode falar um pouco melhor disso, porque é um indicador fundamental, quer dizer, uma ação fundamental é o diagnóstico precoce, né, a informação da vigilância para tomada de ação, né, pelas equipes que estão fundamentalmente no território. Sim, com certeza podemos falar sobre isso, mas antes, por que que as crianças, elas têm essa tendência maior a desenvolver ou a contrair essas infecções respiratórias? As crianças têm especificidade, né, principalmente as menores, né, as pequenininhas, pela condição de imaturidade, né, do sistema respiratório. Então, na verdade, elas estão ainda, né, amadurecendo, né, do ponto de vista do crescimento, né, da crescimento e desenvolvimento, né, normal da criança, isso é absolutamente natural. Né? Tem as questões específicas, né, imunológicas, e tem todas as questões da suscetibilidade individual de algumas crianças, que junto com questões sociais e as questões ou dimensão político-programática, né, criam um contexto, né, muito favorável, né, para essas infecções respiratórias. É importante dizer, Isabel, assim, que a gente parece que a gente lida com esse problema como quem diz assim, ah, toda época de maio vai acontecer a mesma coisa, né? A gente sempre alerta que essas situações não podem virar paisagem, né? Não podem virar situações naturalizadas. É óbvio que as crianças têm maior suscetibilidade para as infecções respiratórias que têm como ser prevenidas. Aliás, grande parte delas são imunopreveníveis, com vacina, com imunização, né? E tem outras medidas também, como eu estava dizendo a você, assim, além do diagnóstico precoce, né, estratégias de prevenção e promoção, que a gente consiga perceber, né, que num ambiente com a característica e suscetibilidade específica da criança, é, no acompanhamento de puericultura, no acompanhamento de crescimento e desenvolvimento normal, a gente acende os alertas, né, para o período de sazonalidade. Então, é possível evitar, é possível fazer prevenção e promoção, né? E dizer que crianças menores, pequenininhas, né, têm maior suscetibilidade. As crianças maiores, quando a gente vê as crianças que estão internadas, né, ou aguardando um único leito de UTI, que aqui no estado de Pernambuco chegaram a ser mais de 100 crianças aguardando um único leito de UTI, né? A gente vê que essas crianças são as menores, as pequenininhas. Então, até um ano, até dois anos, né, a susceptibilidade é maior pela imaturidade do sistema respiratório, né? Vai aumentando a idade, outros fatores de proteção, né, vão aparecendo e vão surgindo. Mas a gente tem, né, nos dados históricos, né, isso não é novidade, né, é, no Brasil e aqui no estado, né, que essas crianças até 5 anos são as mais suscetíveis, as que têm maior vulnerabilidade, né, para apresentar formas mais graves de infecções respiratórias, que podem cursar, né, com a síndrome respiratória aguda grave, tá certo? Que são quadros mais graves e que vão precisar de leitos de enfermaria e de terapia intensiva, né, para um melhor cuidado dessas crianças. Antes de a gente chegar e falar da questão da saúde pública, que é importante a gente tocar, é um assunto que realmente é preocupante, e também do tratamento, fala um pouco sobre o que é essa síndrome respiratória aguda grave. Então, na verdade, a síndrome respiratória aguda grave, que a gente ouviu muito falar, né, vinculada à COVID-19, né, é um quadro inflamatório, infeccioso, né, que, na verdade, tem também desenvolvimento sistêmico, né, tem também repercussões sistêmicas, né, é um quadro que começa e inicia pelo sistema respiratório, mas não fica contido aí. Né, ele, na verdade, um quadro clínico que faz com que a criança desenvolva, vamos dizer, uma forma tão grave, né, que pode desenvolver infecção generalizada, sepsis, problemas, né, no sistema urinário, né, nefropatias, insuficiência renal. Então, assim, é um quadro muito grave, né, que precisa, sim, de cuidado em terapia intensiva, né, porque, na verdade, você precisa disparar diversas ações para poder estabilizar a criança. Então, ela sai, né, de um quadro de estabilidade respiratória para um quadro mais grave, né, inflamatório, infeccioso e sistêmico, né, muitas vezes. Né, mas a gente viu muito, né, que algumas pessoas na pandemia da COVID-19, né, a partir do SARS-CoV-2, algumas pessoas específicas tinham maior, vamos dizer, risco, né, maior tendência a desenvolver a forma grave da doença, que era a partir da síndrome respiratória aguda grave, né, que não é específico do coronavírus, né, pode acontecer com hemófilos influenza, com H1N1, né, com sincicial respiratório, né, e as crianças e idosos, né, o que a gente chama de caudais, né, crianças mais pequenininhas e idosos mais idosos, têm maior vulnerabilidade, né, para desenvolver, né, esse quadro clínico. Lembrar, Isabel, assim, que na pandemia da COVID-19, né, esse quadro iniciava, mas disparava uma situação que é sistêmica, ela não fica contida, né, no aparelho respiratório, né, mas ela é absolutamente sistêmica, que tem a ver com, né, outros outras repercussões, né, sistêmicas, infecciosas, inflamatórias, graves e que levam ao óbito, né, muito frequentemente. Sim. E como é que é feito, Bernadette, o tratamento das infecções respiratórias? Você falou da prevenção, que muitas dessas infecções, elas podem ser prevenidas com a vacina, né? A vacina que você também pode falar um pouco sobre. Mas como é que é feito o tratamento? Veja, varia muito, né? Eu primeiro para te dizer que eu não sou pediatra, né, nem neonatologista, tá certo? Eu sou médica sanitarista, vou te falar de maneira geral, tá, Isabel? Sim. Então, assim, de maneira geral, né, é importante que a gente faça o diagnóstico precoce, né, para poder começar a perceber os sinais de alerta e manejando, né, a criança. Na internação, né, quando essa criança precisa de suporte ventilatório, né, ela precisa ser internada, então ela vai ter suporte ventilatório não invasivo, que a gente chama de VNI, né, ou ela pode precisar de suporte ventilatório invasivo a partir da intubação. Aí tem todo o cuidado intensivo, né, com medicações específicas, né, com estabilização, né, do sistema hemodinâmico da criança, e tem coisas, situações bem específicas, né, que eu acho que vale a pena aprofundar com um profissional especialista dessa área, né. Mas é claro que a gente pode utilizar sintomáticos, tá certo, no início do quadro, quando o quadro dá para ser manejado na atenção primária, no território, hidratação, boa alimentação, né, os sintomáticos, né, para febre, né, para um cansaço mais leve, né, a gente também utiliza isso, e na internação a gente pode utilizar, né, desde medicações específicas antivirais, né, anticorpos monoclonais, né, para o vírus sensicial respiratório, né, tem indicações específicas de anticorpos monoclonais, né, específico para algumas crianças, né, num protocolo específico para elas. Então, crianças que foram prematuras, nasceram até 28 semanas, de muito baixo peso, ou crianças até 2 anos, né, com doenças crônicas do sistema respiratório, né, ou, né, cardiopatas, né, crianças com cardiopatias congênitas também têm indicação dessa medicação, ou antiviral, né, a depender, né, qual é o agente etiológico. Então, você pode fazer, né, medicação para o influenza, né, quando você diagnostica que é o influenza. Isso estou dizendo na internação, né, muito fortemente na internação, sabendo que, né, o antiviral já tem que começar até 48 horas, né, do início dos sintomas. E, na verdade, todo o suporte ventilatório, medicamentoso, às vezes antibiótico-terapia, né, por infecção bacteriana secundária, inclusive, né, que também é muito utilizado, né, na internação, ou, né, pela atenção primária, quando você vê infecção secundária que ainda dá para manejar, né, em casa, no próprio território, sempre fazendo monitoramento dos sinais de alerta da criança, né, qual é o momento, qual é o tempo terapêutico para internação no tempo certo. Internação mesmo, não basta chegar na porta da emergência, né? Tem que ter a garantia do leito de enfermaria, tem que ter a garantia do leito de UTI. É importante dizer, eu queria fazer esse destaque, né, que a criança, quando chega na emergência, se ela fica vários dias esperando o leito de enfermaria e leito de UTI, né, precisando de cuidado intensivo, né, ela tende a chegar muito mais grave e, às vezes, tem muito pouco do que a equipe de saúde possa fazer, né? Então, crianças com insuficiência renal, com septicemia, né, com agravamento do quadro por uma questão que é uma questão político-programática, né? Se ela tivesse sido atendida no tempo terapêutico, diagnóstico correto, monitoramento correto, no tempo correto, sinais de alerta no tempo correto, né, o tratamento tende, né, a diminuir muito a letalidade, que não é para acontecer, né, Isabel? Assim, na verdade, a gente não pode ter morte de criança, né, com doenças que são evitáveis, principalmente imunopreveníveis, que eu acho que também era importante, né, falar um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho sobre a prevenção das doenças respiratórias. Então, né, a gente sabe, né, que as doenças respiratórias, elas têm como dizer, no seu desenvolvimento, né, na sua etiopatogenia, diversos fatores, né? Por exemplo, né, eu falei algumas coisas aqui, né, crianças com muita insegurança alimentar e nutricional, né, famílias com a densidade, né, populacional, a densidade de número de pessoas vivendo, né, num ambiente pequeno, né, quando vão chegando esses tempos, né, de maior circulação viral dessas doenças e transmissão comunitária muito forte, crianças que tenham quadros, né, crônicos anteriores, né, ou crianças que são, já têm, né, apresentam asma, né, já têm uma reação de espasticidade, né, que têm susceptibilidades individuais, né, a prevenção e promoção é a percepção e o acompanhamento singular delas, né, e saber, né, que nessa época, né, a gente tem que ficar mais alerta. Então, a principal prevenção, né, para as doenças respiratórias é a imunização. Né? A gente tem no Brasil, né, o Programa Nacional de Imunização com um calendário regular riquíssimo, Isabel. Assim, na verdade, são o quê? 50 mil salas de vacina, né, espalhadas pelo Brasil, por todo o território nacional. Né? Onde, né, chega, né, a política que chega em todos os lugares, né, é fundamentalmente a imunização e a atenção primária. Né? Então, a gente tem um calendário importante, né? A gente tem uma situação gravíssima hoje, né, que são as baixas coberturas vacinais, né? Os dados, né, do Ministério da Saúde, por exemplo, só para a vacina de Covid, né, quando você pega crianças pequenininhas, por exemplo, né, até de 3 a 4 anos de idade, né, 22% delas fizeram duas doses da vacina. Quando você vai para 3 doses, né, essa taxa cai, né, para menos de 6%, 5,8%. Então, assim, é um exemplo. Você pega a faixa etária de 5 a 11 anos, né, 55% fizeram duas doses. Quando você vai para 3 doses, cai para 12% das crianças e adolescentes, né? Que aí a gente já está falando até 11 anos de idade. Então, o que eu estou querendo dizer é que este é um exemplo, né, claro, relacionado à vacina da Covid-19, que foi incorporada no calendário regular das crianças, né, aos 6 meses, 7 meses e 9 meses, essas crianças têm a vacina, mas as outras vacinas do calendário regular, né, o calendário vacinal regular, também estão com coberturas muito baixas, o que é extremamente preocupante. Então, você me perguntou sobre prevenção e promoção. A maior potência da prevenção, né, onde a gente tem forte desigualdade social, habitação degradada, insegurança alimentar e nutricional, desigualdade, né, no acesso, inclusive, a políticas públicas, né, ainda bem que a gente tem o Sistema Único de Saúde, mas a desigualdade no acesso, ela é absurda, né, não é à toa que você tem uma fila de 100 crianças esperando um leito de UTI, enquanto no privado você não tem fila para quem pode pagar ou quem tem um plano de saúde. Isso é desigual, isso também tem a ver com estratégias preventivas, né? Tanto para evitar que a doença aconteça, o risco da doença acontecer, mas também para agir no tempo terapêutico. Então, a imunização, eu diria a você assim, que é a nossa maior defesa, nossa maior potência, e o Brasil tem muita potência. No calendário regular da vacinação, você tem a vacina de influenza, você tem a vacina, a tríplice viral, né, sarampo, caxumbi, rubéola, né, que também acometem o sistema respiratório. Né, você tem o hemófilos influenza, né, que também, né, tem a ver com pneumonias, né, com bronquites. As bronquiolites estão muito mais ligadas ao vírus da influenza e ao sincicial respiratório, e também, né, doenças respiratórias ao Covid-19, como eu já disse, mas essas têm imunização, sincicial respiratório não. Ainda não chegou vacina para as crianças, né, foi autorizada agora, final do ano passado, se eu não me lembro, dezembro do ano passado, né, a autorização para o uso pela Anvisa, né, para idosos acima de 60 anos, mas ainda não foi autorizado para crianças, né, nessas faixas etárias, e crianças pequenininhas se beneficiam muito, né, se beneficiarão muito dessa imunização. Então, a maior estratégia preventiva é essa, né, E claro, né, que a gente precisa falar, né, por que que as coberturas vacinais estão baixas, o que é que acontece, o que é que a gente tem que somar às coberturas vacinais para também estabelecer uma outra estratégia preventiva, que é quebrar a cadeia de transmissão. Né? Quando a gente começa com transmissão comunitária, a gente escuta muito, ah, não tem mais o que fazer, acabou, está todo mundo pegando, né? A gente fala, escuta muito falar, todo mundo se infectando, né? Tem que falar infectando, mas o pessoal diz, ah, está todo mundo tendo contágio, né? Se contagiando, né? A infecção, né, comunitária, né, tem também o que fazer, né, a partir da vigilância epidemiológica, a partir do isolamento de casos, da quarentena, segurar a criança para ir na creche, escolas, né, para evitar a transmissão, né, em salas de aula, né, no contato com outras crianças, né, e, claro, fazer vigilância territorial, acompanhar os sinais de alerta, monitoramento, vigilância laboratorial e genômica são fundamentais para a gente saber o que é que está circulante e a gente estabelecer estratégias de quebrar a cadeia de transmissão para não esperar chegar, né, na necessidade de cuidado intensivo e leito de UTI. Até porque creches e escolas se tornam locais de contágio, né? Se uma criança ela é infectada com alguma doença respiratória, ela não pode ir para esses locais, senão as outras crianças com certeza vão contrair, né? Para a questão da vacina, todo posto de saúde tem, certo? Isso, toda unidade básica de saúde, toda unidade de saúde da família, né, tem a sala de imunização, né, tem estabelecido, né, o Programa Nacional de Imunização com um calendário regular, né, estabelecido pelo Ministério da Saúde, com as idades específicas de cada vacina, população elegível, né, e o calendário regular das crianças é um calendário bastante rico, né, que é importante dizer, Isabel, assim, que não basta ter a vacina na unidade, é preciso fazer busca ativa dessas crianças, ir atrás, principalmente de populações mais vulnerabilizadas, famílias com maior dificuldade, né, no sentido da vulnerabilidade social, né, de chegar na unidade, né, e fazer com que também a vacina chegue em locais onde não tem cobertura de saúde da família, porque nem toda cidade tem cobertura acima de 50%, né, então é importante dizer que a nossa média aqui no estado de Pernambuco é 50% de cobertura com estratégia de saúde da família. Onde não tem saúde da família? Vai aonde? Como é que é feita a busca ativa dessas crianças? As equipes de vigilância têm tido investimento pelo estado de Pernambuco, né, pelo apoio técnico do Ministério, pelas próprias cidades e municípios, para terem equipes mais robustas, irem atrás, fazer busca ativa, ir atrás das crianças, pegar o cartão. Na minha época, né, de residência, era o cartão espelho que a gente pegava, ia atrás das crianças, buscava de um em um. Quando faltava, a gente ia atrás da busca ativa, né, para saber por que faltou, para não atrasar o calendário regular. Então, além da vacina em toda unidade, é preciso que a equipe vá atrás, né, faça a busca ativa dessas crianças, famílias, redes sociofamiliares. E com uma questão muito importante, né, que foi um efeito terrível, né, do governo federal, né, que tentou desmontar as políticas públicas, né, o último governo federal, né, e que tentou desmontar, né, quebrou um pouquinho as pernas, né, embora que a gente está de pé, né, da saúde pública, da saúde coletiva, não estamos de joelho, nós estamos de pé. Mas teve essa tentativa, né, de não valorizar o SUS e o Programa Nacional de Imunização, que teve um efeito político e simbólico importante, que foram as contra-informações. Aliás, quem sabe falar disso são vocês, né? Jornalistas e comunicadores. Então, o efeito disso nas comunidades, né, do medo da imunização, da vacinação, de levar, também é enfrentado, né, pelas equipes que estão no território com orientação familiar, orientação comunitária, estratégias de educação e saúde, visita domiciliar, busca ativa e, como eu disse, em áreas descobertas, também pelas equipes de imunização, equipes de vigilância à saúde, fundamentalmente vigilância epidemiológica. Isso é fundamental, é uma estratégia fundamental, porque calendário, vacina, né, a gente tem disponível, né, a gente precisa fazer aqui com que aumente coberturas vacinais, né, com a equipe que está no território, né, aumentar o que a gente chama de governança, né, de autonomia, né, de capacidade de resolver problema dessas equipes que são interdisciplinares e interprofissionais. E realmente vocês estão de pé mesmo, porque foi muito rápido o aumento do nível de vacinação, considerando os níveis da queda antes de 2022, né? Em plena pandemia, o índice de vacinação caiu muito, e até a poliomielite, que preocupou muito o Ministério da Saúde, que era uma doença que estava erradicada, se eu não me engano, e voltou, já está em caminho de ser erradicada novamente, porque as crianças estão sendo vacinadas, a maior parte, né? Das 16 vacinas do cartão do calendário infantil, 13 já estão voltando, então é uma notícia boa. É, mas tem outra questão também, que toda vez que a gente vacina essas crianças, parece que a gripe ela não vai embora. É porque existem diversas variantes, é a mesma, ou quais são as estratégias realmente de controle da gripe? Primeiro é fundamental dizer, né, que a gente tem um sistema de vigilância, né, muito bom no Brasil, né? A vigilância epidemiológica, na verdade a gente chama vigilância saúde, mas fundamentalmente a vigilância epidemiológica, ela tem os seus sistemas e subsistemas, né, a capacidade de monitorar, né, as variantes, né, os quadros, a quantidade de casos, a letalidade, que é quantas pessoas morreram, quer dizer, quantas pessoas que adoeceram morreram, né, por essa ou aquela doença, e tem que ter vigilância laboratorial e genômica para perceber as variantes, viu, Isabel? Então, assim, é fundamental dizer, né, que a gente tem toda a condição de influenciar os sistemas do mundo inteiro, né, com nossa capacidade de fazer vigilância. Agora, a gente precisa de investir, né, nas vigilâncias. As vigilâncias estão também, né, com as pernas meio bambeando, não estão de joelho, mas estão com as pernas bambeando. Então, essas equipes precisam de investimento e precisam atuar no próprio território. Aí, para responder a tua pergunta, de fato, né, tem alguns, assim, é muito, muita característica, né, dos vírus, e a característica do vírus da influenza, como a gente também viu no novo coronavírus. Novo coronavírus, né, um pouco menos, né, essa capacidade de mutação, porque, na verdade, foi uma doença muito contagiosa, né? Então, a mutação nem era tão grande, foi um pouco a nossa sorte, né? Do que poderia ser, né? Como são outros vírus. O vírus da influenza tem uma capacidade, né, de mutação muito grande. Então, são novas cepas, né, a cada ano, né? E a vacina, ela é anual justamente porque ela modifica, né, o imunizante, né? Qual é a cepa circulante, né? Qual é a característica do vírus circulante, né, como também é, né, como também foi para a Covid, né, a bivalente, né, qual era o que estava mais, né, em circulação naquele momento, foi modificando, né, a partir das vacinas. O vírus da influenza tem, né, essa característica, né, por isso que a vacinação ela é anual, por isso que é importante, né, toda a população elegível fazer, lembrar, não basta vacinar só as crianças, né, tem que vacinar as crianças, tem que ter a vacinação dos adultos e idosos para que a gente diminua a circulação viral, né, quanto mais pessoas vacinadas, lembra que a gente falava muito isso na Covid, quanto mais pessoas vacinadas, menor vai ser a circulação viral, né, porque, na verdade, você vai estar imunizado, não pelo contato direto com o vírus, né, mas pelo contato com o imunizante, né. Tem muita gente que diz assim, ah, eu não vou me vacinar não, porque para quê, né, eu tenho gripe de novo, né, eu me vacino e vou ter gripe, né, pode até ter gripe, né, pode até ter um outro quadro respiratório que pode também não ser gripe, né, por outras questões, outros agentes etiológicos, mas a sua tendência, né, de ter quadro grave, né, primeiro de se infectar, um contato direto com o vírus, e de ter casos graves, né, de ter a forma grave, diminui muito. né? Então, assim, você não propaga a infecção, né? A imunização, ela é para todo mundo. E o vírus da influenza tem essa característica, né, da mutagênese, por isso que é importante vacinar no tempo certo, no calendário regular, ficar atento, né, aos informes e comunicação do Ministério, do Estado, das secretarias municipais, mas, fundamentalmente, das equipes que estão na atenção primária, dos agentes comunitários de saúde, né, das equipes que estão no território e onde não tem equipe, né, buscar informação e, de preferência, os municípios pensarem em estratégias de busca ativa, né, para essa população que não tem a cobertura, né, de estratégia de saúde da família. Mas, assim, é fundamental, né, pensar que essa mutagênese do vírus, né, que essa capacidade de mudança precisa de vigilância epidemiológica, né, uma vigilância ágil, leve, de base comunitária, corresponsável com as equipes do saúde da família, né, uma vigilância de cotidiano das equipes, né, de serviço de saúde, de utilizar a informação para ação, de conseguir apoiar para instituir quarentena, para ver se a criança conseguiu, né, não circular quando ela estava com quadro, né, de infecção respiratória, ou o adulto também, né, de fazer isolamento, de fazer uso de máscara, né, é como se, bom, não tem mais Covid, né, que tem, né, gente, óbvio que tem, né, mas eu estou falando assim, da fala das pessoas, não tem mais Covid, para que a gente vai usar máscara? Precisa usar, toda doença infecciosa de transmissão respiratória, né, faz parte do processo de prevenção, e também a higiene, que, assim, que não dá para generalizar, né, Isabel, porque, né, a gente pode estar até em mesma tempestade epidemiológica, tá, mas a gente não está no mesmo barco. Os barcos são diferentes, a possibilidade de utilizar a informação para prevenção, promoção e se cuidar, ela é diferente de pessoa para pessoa, né, de população para população. Então, não dá para generalizar dizendo, ah, você não se preveniu, não usou máscara, sim, mas como é que vive, como habita, onde vive, qual é a batalha que tem que fazer todo dia, né, para a sustentação, reprodução familiar, né, a sua proteção social também. Então, assim, isso conta muito nas estratégias preventivas, mas a vigilância tem que estar muito junto e corresponsável, né, não se satisfazer em contar casos e óbitos, né, uma vigilância corresponsável, não de estado mínimo, mas uma vigilância presente, potente, que se corresponsabilize com as pessoas e os territórios. E aproveitando que você falou desses protocolos de prevenção, né, de cuidados como utilizar máscara, higiene com álcool em gel, assim, você passar álcool em gel quando você está fora, eles ainda são necessários nesse contexto, por exemplo, de infecção respiratória, porque parece, desde o fim, bem entre aspas, da Covid, que esses protocolos eles não são reforçados. E por que que eles também não estão sendo reforçados se eles são necessários? É fundamental, né, que a gente pense, né, que como a Covid e outras doenças de transmissão respiratória precisam dos mesmos cuidados, né, que a gente chama, né, a gente falou aqui no início, né, você perguntou qual é o tratamento, a gente fala muito do tratamento farmacológico, mas tem as medidas que não são farmacológicas, né, que elas são muito importantes, né, para quebrar a cadeia de transmissão, né, para evitar que necessite de leito de UTI. O uso de máscara, sim, máscara que hoje a gente sabe, né, de preferência de tripla camada, né, descartável, né, lavagem das mãos, né, não precisa ser com álcool gel, né, pode ser com água e sabão, né, realizar a quarentena, o isolamento, né, o maior isolamento, né, quando a pessoa está com sintoma, né, sintoma gripal, sintoma de doença respiratória, né, e continuar, né, inclusive das próprias equipes de saúde, né, que é fundamental, né, que a gente, eu escuto muitas equipes de saúde dizendo assim, a gente aprendeu muito mais na pandemia, hoje a gente sabe um monte de coisa que a gente não sabia antes, mas se a gente sabe um monte de coisa, né, vamos então mudar um pouco a postura, porque veja, antes da pandemia da Covid-19, quando é que a gente via equipamento de proteção individual, avental, máscara e óculos nas unidades? Talvez quem usasse era a equipe de saúde bucal, né? A equipe da odontologia, a SB, né? Os agentes, né, de saúde bucal e os cirurgiões dentistas usavam. Mas as equipes usavam muito pouco, né? Então, assim, passada a pandemia, né, alguns aprendizados têm que permanecer, né? Tanto para a gente orientar a proteção das pessoas, novamente dizendo, né, orientar com a capacidade, né, do Estado, enquanto política pública, apoiar, ajudar, fornecer, né, máscara de tripla camada, fornecer sabão, água. Comunidade que não tem água, chega água, um dia falta água, 4 dias faltando água, 7 dias faltando água. Comunidades aqui no centro do Recife que não sabem o que é um banho de chuveiro. Isso existe. Então, assim, essas medidas são importantes, mas é importante também a gente contextualizar nos diferentes enredos territoriais e dizer que as próprias equipes, né, têm que aprender, têm que ter aprendido com a pandemia. Então, o uso de máscara nesse período do ano, né, porque as próprias equipes podem ser, né, as transmissoras das infecções respiratórias, né, além de adoecer também, que tem que ter cuidado. Então, a gente precisa, né, de avental, de máscara de tripla camada, da máscara tipo N95, quando a pessoa está muito sintomática, do isolamento, quarentena, da notificação de casos, da vigilância, vigilância genômica, vigilância laboratorial, porque a gente tem que funcionar, né, nessas situações onde o caso tem que ser sentinela do coletivo, né, tem que ser a medida para a gente entrar e proteger toda a coletividade. Então, é fundamental, né, que a gente faça essas transmissões, evitar essas transmissões, na verdade, e é importante dizer que a aglomeração em ônibus, né, as estações, né, de ônibus e terminais integrados continuam com a mesma degradação de antes. Circulação, sim, importante, superlotação, é uma situação cotidiana de sofrimento da população que também tem toda a relação com doença respiratória. Não se acabou com a pandemia da Covid, né? A pandemia, né, ela continua de uma forma diferente, mas a circulação do SARS-CoV-2 e de outros vírus respiratórios, sincicial respiratório, vírus da influenza, continua e é quem mais acomete as crianças, inclusive com a forma grave, que precisam de leito de UTI. E aproveitando que você agora tocou nos leitos, a gente está se encaminhando um pouquinho, né, para a parte final do programa, fala um pouco por que Pernambuco declarou situação emergencial nesses casos. Porque, veja, assim, primeiro é importante a gente dizer que essa é uma situação crônica, né, essa situação, né, de falta de leitos, né, que não é só nessa época. Eu diria a você que essa época, né, de aumento da circulação de vírus respiratórios, aumento da transmissão, maior adoecimento, agudiza uma situação crônica que a gente tem, né, em vários setores. Se a gente pegar, né, os leitos, né, do Estado, né, em relação à obstetrícia, em relação a leitos de pediatria, em relação a leitos de UTI adulto, é uma situação crônica, onde a gente fica manejando, né, tentando manejar a regulação da fila via o Ministério Público, que são os órgãos, né, que ajudam a população a isso. Agora, tem sido insuficiente, porque todo ano é a mesma coisa. Esse ano a gente entra em alerta por um conjunto de situações, né, além da gente ter um problema crônico, né, pioraram os investimentos, né, daqui do estado de Pernambuco, né, no sentido do investimento financeiro nos hospitais. A situação do Barão de Lucena, eu confesso a você, assim, que eu nunca vi uma situação com essa gravidade. Piorou muito, como pioraram em outros serviços também, né, mas, assim, teve um desinvestimento, né, do ano passado para cá, assustador, numa situação que já era grave, Isabel. Então, a gente agudiza com diminuição das coberturas vacinais, aumento da circulação viral, talvez, né, aí os imunologistas, pediatras, neonatologistas, enfim, tem muito mais a falar em relação a isso, epidemiologistas também, é que, né, tem uma condição diferente da imunidade das crianças, né, pós aquele período de maior isolamento da Covid-19, que tem que ser melhor estudado também, né, o que faz com que, né, uma parte dessa população, né, fica imunologicamente, né, mais suscetível, né, junto com baixa cobertura vacinal, junto com pobreza, desigualdade, miséria, junto com período sazonal de aumento, junto com crise crônica piorada, né, de leitos. Então, assim, é um decreto de emergência, assim, que nos impressiona muito, né, e que a gente tem que desnaturalizar isso como normal. Não é normal, não pode virar paisagem, não pode ser, ah, porque é a época do ano, é a época do ano nada, né? A gente pode planejar com antecedência o suporte e retaguarda no aumento desses leitos, sabendo que vai ter o período de sazonalidade. Mas o período de sazonalidade também tem medidas territoriais para serem adotadas, que ninguém fala ou que pouco fala, que é tudo isso que a gente já falou. Vigilância, aumento da cobertura da atenção primária para o alcance da universalidade, aumento, não é de mais médicos nas equipes, é de mais equipes no território, a gente precisa de mais equipes. A gente precisa de equipes NASF, Núcleo de Apoio ao Saúde da Família, que agora chama EMUTI, equipes multiprofissionais, que tenham um suporte na saúde coletiva, que tenham profissionais que olhem só o PNI, o Programa Nacional de Imunização, pautado no território, que faça a busca ativa, que vá atrás das crianças, vinculado ao NASF. O que é que impede a gente fazer isso? Nada. Então, assim, além das medidas de leito, eu diria, Isabel, você que está caminhando para o final, eu falo muito, né? Tem medidas, né, que davam para ser adotadas, porque eu vou lhe dizer, viu, parte da nossa dificuldade no controle das epidemias é a fragmentação também da rede. Atenção primária, que não consegue conversar com o hospital, porque os hospitais se encastelam, né, são isolados, quase que uma rede própria deles mesmos. Então, tem que conversar mais com a rede, tem que ter estratégias e medidas territoriais conjuntas, né? E, nesse sentido, a gente tem que quebrar a cadeia de transmissão para evitar ter leito de UTI, precisar de leito de UTI, de enfermaria, de cuidado intensivo, e evitar uma coisa que não é para acontecer, que é o óbito, é a morte dessas crianças. O número de mortes não tem sido baixa, o número de mortes é alto, né? Então, assim, essas são medidas, né, que nos alertam que isso não pode ser uma situação naturalizada. E a gente tem que dizer, né, que a vida nas grandes cidades e que juntar planejamento, gestão e financiamento com base nas redes reais, territoriais, tem que ser uma medida também do Estado de Pernambuco, que tem que coordenar regionalização, coordenar desconcentração de serviços da capital, coordenar ampliação da atenção primária, com diretrizes nacionais de política de atenção básica, com diretrizes também municipais a partir, né, das características epidemiológicas, né, e aí falando das doenças respiratórias, a característica de cada região, de cada área, quem vai ser a retaguarda, onde vai ser a retaguarda, suporte e leito com qualidade, leito com qualidade, com insumo, com possibilidade de intervenção diagnóstica e terapêutica, que também é um problema, tem sido um problema. Falta de insumo, falta de medicação, falta de equipamento, né, tem sido muito grave, né, que a gente pega o Barão de Lucena como sentinela do coletivo, né, como caso que nos alerta como é que está a rede hospitalar estadual, né, e que as falas do Estado, assim, estão ficando no ar, porque na prática e na pele a gente está vendo que não é aquilo, não é um discurso oficial, é o concreto de quem vive na pele, né, mas, assim, a gente precisa combinar essas medidas que são territoriais, que é de uma robusta rede hospitalar, mais regionalizada, com capacidade de resolver problema, dialogando em rede e com a possibilidade de a gente conseguir ampliar uma atenção primária com capacidade de resolver problema individual e coletivo forte, potente, com retaguarda de equipes multiprofissional, interdisciplinares e que tenham um olhar da saúde coletiva, da imunização, da vigilância, da busca ativa, do monitoramento conjunto, né, dessas situações. Isso sim, né, é uma rede que defende vida, que defende as crianças e famílias. Com certeza, que fala potente, porque dá para perceber que esse decreto emergencial já é um problema político, não é um problema de sazonalidade, não é um problema de aumento das infecções, é um problema político. Então, para a gente finalizar, né, para você fazer a sua fala final, eu queria te pedir você falar também maneiras que a gente tem de se prevenir, que a gente já falou aqui, no geral, assim, utilizar a máscara, seguir as medidas de prevenção da época do Covid, porque o Covid não acabou. Ainda esse protocolo de higiene pessoal também é necessário, mas também outras medidas preventivas que a gente pode tomar para realmente se prevenir das infecções, além de também manter o calendário de vacinação, que é extremamente importante. Isabel, eu vou lhe chamar para você dar aula aqui comigo, porque você falou tudo. Você já falou tudo, né? Exatamente isso, né? Eu queria só alertar, veja, que as doenças respiratórias, infecciosas na infância têm sido a primeira causa de internação hospitalar, né? Tem sido grave, né? Vários casos que migram, que cursam, né, com a gravidade. Principalmente, eu queria alertar isso, né, para a gente pensar nas medidas de prevenção, essa capacidade de análise que a gente precisa ampliar, né, diante do contexto que a gente está vivendo, para ampliar a nossa capacidade também de intervenção. Que existe uma dimensão de vulnerabilidade que ela é da susceptibilidade individual. Ela é nossa. E que, claro, nós estamos em barcos diferentes, não dá para ter uma mensagem única para todo mundo. Pegar a informação e incorporar no dia a dia da sua vida é absolutamente desigual também. Mas você está corretíssima, né? O uso de máscaras, o isolamento, a quarentena, a lavagem das mãos, né? Evitar com que as crianças vá para creches, escolas, né? Ou ter cuidado com a aglomeração familiar quando possível, com o apoio da equipe, com o apoio da escola. A escola é fundamental para isso, né? Para fazer a construção de sentidos pedagógicos, né, de educação e saúde, fundamental na intervenção conjunta. Ao mesmo tempo, eu diria que tem uma dimensão de vulnerabilidade, que não é essa suscetibilidade individual, que ela é social, que é um pouco disso que eu estou dizendo, né? Os condicionantes, né, que tem a ver com a desigualdade, com a pobreza, com a falta de uma alimentação, né, boa, né, adequada, de água potável, de água para banho, né, de água para higiene, isso tem toda uma relação também, né, com as questões da transmissão e da prevenção. Tem que diminuir desigualdade, né, tem que melhorar a vida das pessoas, tem que apoiar para o isolamento. Como é que eu me isolo se a mãe tem que trabalhar? Com 3, 4 crianças em casa tem que trabalhar. Como é que vai proceder o isolamento? Ela precisa da creche. Quem é que vai ficar? Quem é que vai cuidar? Então, não é simples, né? Tem que singularizar as situações. E a terceira dimensão que eu diria que é a dimensão político-programática, né? Que é que a gente precisa de rede com capacidade de apoiar as pessoas, de diagnosticar, de prevenir, promover, diagnosticar precocemente, de fazer interlocução, de internar no tempo terapêutico e de internar em leito de UTI no tempo terapêutico. Tudo isso faz com que a gente consiga ter uma medida boa, né, de prevenção, promoção, e não precisaria ter esses decretos de emergência, né, ou, né, essa tragédia da fila de UTI e do número de mortes de crianças, famílias desfeitas, comunidades desfeitas, que causam um sofrimento contundente, incidente, que não tem nada que dê conta nem que pague. Então, são questões evitáveis, né, que é possível política pública, que a gente já começou, né, a retomar, mas a gente precisa ser mais insurgentes, com mais pressa, né, para garantir, né, a continuidade do sistema único de saúde, o prosseguimento da política de atenção primária e a integração, né, da rede hospitalar, né, com maior número de leitos, com maior retaguarda, com as redes territoriais. É isso que eu te diria, é possível defender a vida. Com certeza. Bernadette, muito obrigada pela sua participação. Foi uma conversa muito frutífera, deu para a gente abordar diversos aspectos. A gente poderia passar muito mais tempo falando, mas infelizmente o programa só tem 55 minutos na grade, né? Mas é isso, a nossa equipe da Rádio Paulo Freire agradece a sua participação. O Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Essa edição de hoje foi sobre infecções respiratórias em crianças e conversamos com a médica sanitarista, professora e pesquisadora do Centro de Ciências Médicas da UFPE e também vice-presidente da Abras, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Bernadette Pérez. A produção e o roteiro deste programa foi minha, Isabel Baé, sobre a orientação da professora Ana Veloso, na coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral, e edição de podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema,